Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu nunca vi a portaria de Elevator Action. Aqui é o JP de faquinha na mão. Aqui é o Tucano e fliperama é um antro da perdição. Aqui é o Edu Cavalcante e o meu sonho era ser o Tommy, só não queria ser cego, surdo e mudo, pô. Aqui é o Beto Estrada e tudo acabou quando chegaram as máquinas de boxe. Aqui é o Azaghal e eu achava que era o golfinho. Caralho, eu não entendi nenhuma aqui pra apresentação, velho. Muito bem, nerds! Estamos aqui para relembrar de um tempo que não volta mais. Os fliperamas não voltam mais. Existem umas sombras do que foi. Vamos falar sobre os fliperamas, as histórias que a gente tem, os jogos que a gente lembra. Como é que era essa vida social de videogame e porradaria? Tinha que ter muito streetwise pra sobreviver ao fliperama, né? Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês de Caneladas do Nerdcast. Vamos. E Azaghal, nós temos um recado porque estaremos em um evento agora em janeiro em Fortaleza. Exatamente, estaremos no Ceará. Exato. Entre os dias 26 e 27 de janeiro, véspera da Campus Party. A gente vai estar entre o dia 26 e 27, naquele minuto indo na meia-noite. Exato, exatamente. Então, se você quiser descobrir a programação, que horas estaremos, aonde estamos aqui, no dia... Como nos encontrar em Fortaleza, clique aí no post que tem diretamente informações na página do Facebook do Jovem Nerd, certo? Exato. E vamos nos encontrar pela primeira vez em Fortaleza, Azaghal. Tá muito quente aí. E logo depois de Fortaleza, nós vamos direto para Campus Party, Azaghal. Exatamente, teremos atividades todos os dias. Quem estiver por lá, nos procure. Inclusive, teremos atividades do lado de fora. Aham. Uh-huh. É porque a Campus Party, para quem não sabe, tem uma área que é restrita aos campuseiros. Campuseiros, sim. E tem uma área Expo, isso, que só tem no Brasil, inclusive, fiquei sabendo. Uh-huh. Onde as pessoas podem ir e tal, e nós vamos estar por lá. Então, também informe-se, veja nossos Twitters e apareça. Exatamente. Campus CPBR6, Azaghal. Isso. Estaremos lá também. E aproveitando, Azaghal, que estamos falando de fliperama, nós estamos com promoções no Submarino para games, Azaghal. Exato. E a gente coincidiu, sem saber, que o Nerdcast de hoje é sobre games, então temos aqueles descontos exclusivos do Jovem Nerd e também temos descontos do Submarino, porque o Submarino vai ter o fim de semana de games. Olha, coincidência. Só. Coincidência, porque eles têm de vez em quando. Então, quando você clicar na página, você vai ver descontos do Jovem Nerd e descontos também já direto do Submarino, certo? Certo. Dúvidas que as pessoas apresentaram durante essas semanas que a gente apresentou a parceria com o Submarino são o seguinte: frete grátis acontece pontualmente em algumas promoções. Tinha gente perguntando, ué, mas cadê o frete grátis? A gente anunciou o frete grátis na promoção do Hobbit. E quando tiver de novo, a gente anuncia de novo, certo? Fiquem atentos. É. Pessoas entraram pelo link do Jovem Nerd e depois saíram. Depois entraram de novo do Submarino por conta própria e falaram assim, ué, Jovem Nerd, desconto é exclusivo ou não? Acontece o seguinte, você entrou uma vez pelo link do Jovem Nerd, você recebe um cookie no seu navegador que vai sempre acusar os descontos do Jovem Nerd. Então, ele é exclusivo. Quando você vê aquele desconto em verdinho, cupom de desconto, ele é exclusivo do Jovem Nerd. Você só vê ele quando você entra direto pelo Jovem Nerd e depois ele fica já marcado no seu blog, certo? É, meu amigo, você tá rastreado. Você entra, você acha que você navega impune na internet? Exato. Então, quem quiser aproveitar, promoção de games, tem um link aí no post pra vocês verem os descontos Jovem Nerd e Submarino. Ha! Vale até as 23h59 de domingo, dia 13 de janeiro de 2013, certo? Certo. E se você não quiser ouvir o feedback sobre o último Nerdcast direto pro programa, você pode pular para... 21 minutos e Tiger Robocop. Muito bem, Azaghal. Algumas pessoas andaram relatando problemas com download, problemas com streaming, e problemas com iTunes. Sim, sim, verdade. Problemas com feed. Sim. O feed em si é um problema. Sempre. Mas nós juntamos as mentes geniais de Guilherme Camilo e de Alec Machines. E acho que resolvemos. Hoje, sim, vocês vão dizer. Isso. Galera já reportou aí durante essa semana que tava ok, mas hoje é o teste de fogo. Exatamente. Então, então... Se você tiver problema, você diz pra gente que teve problema. Se tiver ok, porra, foi bom e tal. Deixa isso, tá comentário. Tudo direito, certo? Certo. Muitos recados. Vários nerds disseram que o Walt Disney seria membro da sociedade secreta Demolei e que o rato Mickey usa as cores dessa ordem. Olha só, eu já digo de cara... Que isso é... Alguém ouviu falar e tá replicando só. Pelo que eu sei, Demolei é um braço da maçonaria. Certo. E pelo que eu sei, Demolei são tipos estagiários de maçom. Ah, é? São os jovens, a galera que, já, que é adolescente. Demolei é a maçom adolescente, pelo que eu sei. É, tá então bom. Isso aqui tá parecendo o maior chute do cacete. É, não é. Nunca saberemos, né, cara? Ele pode ter sido Demolei, mas quando ele era adolescente. O cara da importância do Disney vai ser Demolei? O cara era grão vizir, sei lá como é que chama. Grão vizir. Muitos netos enviaram e-mails escrevendo Disney, provavelmente por pura galhofa. Dois nerds apontaram a canelada sobre Carmen Miranda no filme do Zé Carioca. Quem aparece, na verdade, é Aurora Miranda e irmã da famosa artista. Olha aí! Cosplay de Carmen Miranda. O Disney pegou um genérico mais barato. Da família, né? Da família, pelo menos. Vários nerds sentiram falta de alguma menção a mensagens subliminares nos filmes da Disney. Certo. É engraçado, eu acho que a gente gravou sobre isso. Será que saiu na edição? Foi outro programa. Então, eu vou fazer a menção aqui. Existem mensagens subliminares nos filmes da Disney? Não, existem mensagens. Existem trollagens de animadores que as pessoas criam uma teoria da conspiração em cima. Ou só mensagens subliminares. Mas vamos pensar, o que é a mensagem subliminar, por exemplo? A única que a Disney admitiu, que foi aquela imagem pornográfica naqueles dois frames de Bernardo e Bianca. Tá bom, você vai querer realmente fingir que não tem uma pica no castelo. Não, então, a pica no castelo... Então, a pica... mensagem subliminar. Mas o que isso faz com as pessoas? As pessoas ficam depravadas e viram uma pica no castelo? Pode ser. Pode não é possível, ser. Cara. Pode ser. Você não sabe o que influencia a mente de uma criança. Não influencia em nada, cara. Uma mente virgem levar uma pica de castelo. Não tem pica, cara. Tem. Não, tá só. Lá? Como não tem? Tem. Não, olha só. Tem... O padre não tem ereção quando tá casando. O padre tem ereção. Mas o que isso muda? O que que muda na personalidade da pessoa? Cara, tudo mexe no seu subconsciente. Não, não mexe porra nenhuma, cara. Tá bom que não mexe. Sabe o que faz o psicopata? O pai que entra bêbado em casa e bate da família inteira. É. Isso e depois bota muda. Ele pra ver a pica da Disney. Ângelo Moreira enviou a primeira partida de RPG com nerds da Sky Nerd via Skype. Tem o link aí para o post para você baixar. Excelente. Vários vídeos e fotos da cozinha dos nerds, pessoal fazendo receitas da maravilhosa cozinha de Jack. Olha aí, excelente. Mais um encontro Sky Nerd, a galera tá de férias, os encontros diminuíram. Primeiro encontro de RPG Sky Nerd Rio Grande do Sul. Olha que beleza. Artes dos fãs. Cuidado Atrás, de Alex Garcia. Wallpaper Apocalipse Zumbi, de Marcel Maia. Zé Carioca Cambista, por Paulo Doideira. Dave Bafo, por Alex Campos. Azagash, que é meio Rocharche com a Jaga. Por João Lucas. Dog Tags, por Luiz Antônio. Garrafa personalizada de Azagal, por Arthur Aguiar. Ficou uma boa montagem, diga-se passagem. Boa, Boston, né? De Ricks e Macaraca, por Vicente Gomes. Mickey May e Donald Zombie, por Thiago Halsey, aquele maluco que desenha, recorta e segura. Muito maneiro, muito maneiro. Desenha, recorta e segura. Corações Nerds, por Rafael Correia. É. Ok, cara. Continua bizarro. Eu consigo não entendendo. Tá bizarro, cara. Nerdcast 341 por Jânio Garcia, são as charges do Nerdcast. Jovem Nerd na Disney por Tárcio Salles. Azagollum por Beto Vergatti. Ficou assustador. Parece que é uma versão, um filho meu com aquela mulher do Tim Burton. Tá muito maneiro. Cara. Azaghal e o Buu Centauro por Doug Dominicali. Olha, ficou aí, foda. Inclusive virou wallpaper do meu iPad. E Nerdcast 341, o último voo da Fênix por Caio Daprile. Ficou muito animal bom. Também. Animal. Vários vídeos e links enviados sobre Disney, tudo que vocês quiserem ver sobre... É? Tudo mesmo. Exato. Além disso, temos os contos, temos o catálogo literário Sky Nerd de Eber Dantas, ainda está lá. Uh-huh. Temos contos como o Bluebird, por Felipe Furtado, Sanatório, a morte da existência. Olha que nome profundo. Olha aí. Podia ser Sanitário, a morte da existência. Por Carlos The Darkness, temos Diário T-Zombie, dia 21 do 12, quando tudo começou. Olha aí. Olha aí, o cara pegando e refazendo a internet. É uma fanfic. A internet é isso aí. É você recriar e refazer. Muito achei legal. Excelente. Casa de Ninguém, por Rodrigo Gonçalves. E Histórias de Bardo, capítulo 7. Tranquilidade Abalada, por Alisson Renato. Entre outros, mandem seus contos sempre pela Vítica Nerd. Estamos de olho. Primeiro e-mail, Anderson Farias, 24 anos, analista de sistemas São Paulo SP. Há muito tempo espero Nerdcast sobre o Walt Disney e, como sempre, vocês foram fantásticos. Recentemente assisti uma palestra sobre o assunto e pude conhecer alguns pontos curiosos em relação ao perfeccionismo da empresa, tão citado no último Nerdcast. Por exemplo, para decidir o número de lixeiras no parque, fizeram uma pesquisa para saber quantos passos uma pessoa pode dar com um papel na mão antes de se irritar e descartá-lo no chão. Caraca, que parabéns. Maneiro. Chegaram no resultado de 27 passos. Resumindo, caminhe na Disney por qualquer direção e 27 passos depois encontrará uma lixeira. Caraca. Excelente, né? Pra quase 30 metros. Muito bom. É o que a pessoa aguenta, segurar um lixo. Que ela fica irritada. É muito bom. Como? Será que a pessoa fica irritada se tiver mais lixeira do que passos? Lixeira? Será que se a pessoa andar 15 passos e tiver uma lixeira e ela tiver muitas lixeiras a cada 15 passos, ela vai ficar irritada também? Não, acho que não, mas também vai ser uma, né, desperdício de dinheiro, já que os 30 passos são bons. Como será uma pesquisa para calcular os passos limite de irritabilidade de uma pessoa portando um papel? Cara, que eles fazem isso na rua? Pessoa... Ficam sentados num bar, olhando as pessoas andando? Eu não sei, não. Eles devem pegar a galera e falar assim, olha, segura esse papel aí e vai andando. Quando você quiser, você joga fora. Aí, o cara vai 27. Impressionante. Bem, como citado no Nerdcast, ninguém pode ficar triste na Disney. Então, se você andar por lá com cara de desanimado, emburrado, você ganha um sorvete. Será que eu tava desanimado? O cara... Eu devo ter ficado. Você perguntou pro cara onde tinha um bebedouro, né? E o cara falou que tava muito mais de 27 passos. Não, eu queria comprar um cachorro quente. Ah, é? Você queria comprar um cachorro quente? E eu perguntei onde era a barraquinha. Eu perguntei se ele tinha, falou que não. Eu perguntei onde era a barraquinha mais próxima. Ele falou que lá do outro lado. Aí eu devo ter feito uma cara de... decepcionado. Deve ter feito mesmo. E o cara me deu um sorvete mesmo. É, você tá aí de prova, né, cara? Os escravos brancos, entre aspas, recebem um treinamento especial para tratar as crianças. Exemplo, eles sempre se ajoelham antes de falar com uma criança. A ideia é ficar na mesma altura que ela. Isso é uma super nanny. Super nanny treinando jovens na Disney. Por motivos óbvios, dois personagens iguais nunca aparecem juntos no parque. Existe toda uma logística por trás disso. Dur. Aí? É claro. Aí, né? Se você vê, né, de uma pessoa, a criança vê um Mickey ali, outra ali. Meu Deus, dois Mickey. Aí não, né? Leonardo Gomes, 31 anos, jornalista e ilustrador. Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Olha aí. Hoje, entre outras ocupações, trabalho com ilustrações de mascotes esportivos e institucionais. E há um ano venho pesquisando mais a fundo em antigos jornais do país a origem e evolução dos principais mascotes do futebol. Estudo que será transformado em livro. Vai ter o Fuleco? Tem que ter, né? Tem que ter o Fuleco. O meu preferido é o Laranjito. Ah, claro. Laranjito. Da Copa da Espanha. É insuperável. Eu gosto do Fuleco, hein? Eu acho que a ideia do mascote... O nome é uma merda. Mas a ideia é boa. O nome podia ser Tatu Bola, inclusive. Seria ótimo. Mas eu vou te dizer que eu concordo. Eu acho que Tatu Bola é perfeito. É perfeito pro Brasil. Agora o Fuleco realmente é... Mas o Laranjito, ele tem um carisma. Cara, Laranjito. Um carisma tosco. Procura aí Laranjito no Google. Laranjito. Bem, ele continua aqui dizendo que em uma das pesquisas dele encontrou outros personagens brasileiros de Walt Disney. Ó! A cobra combatente. Trata-se de uma cobra com dois braços, de capacete militar, munida de dois revólveres, fumando um cachimbo e soltando fumaça pelas ventas. A cobra vai fumar, olha aí. Mas essa cobra combatente é baseada, então, na Centapua lá. Na... Não, Centapua não era cobra. Ah, tava lá. Centapua... Tava lá, tudo do mesmo jeito. Eles falavam, cobra vai fumar, olha aí que maneiro. Caraca. Que bicho bizarro, né? Cobra com Ah, mas aqui foi tipo... tipo Brainstorm do Disney. O desenho foi publicado em 22 de fevereiro de 45 no jornal Globo Expedicionário, tabloide produzido pelo Grupo Globo e enviado para a Itália para ser distribuído para as tropas das Forças Expedicionárias Brasileiras. Tá explicado. A cobra vai fumar, é isso aí. Foi uma homenagem. Caraca, vai fumar cachimbo, mano. Abaixo da ilustração, o jornal traz uma nota. Walt Disney, atendendo gentilmente ao apelo do Globo e rendendo assim uma homenagem a todos vocês, combatentes da FEB, interpretou especialmente para nós a concepção magistral que a gravura acima reproduz. A já hoje histórica legenda com que os soldados do Brasil chegaram à frente italiana. A cobra está fumando. Além de outros floreios, confetes ao Walt Disney, as frases de incentivo aos combatentes brasileiros na Itália na nota do jornal dispara ainda o seguinte comentário. A cobra fuma de raiva. O bote armado despejando contra o nazista toda a carga de peçonha dos seus dois Colts, que disparam simultaneamente. Olha aí. Caraca, maluco. Não valorizou esse desenho pra cacete, né? Segundo contam, a cobra vai fumar passou a ser lema da FEB em alusão a um discurso de Getúlio Vargas que disse: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Perfeito. Perfeito. A cobra vai fumar agora. Excelente. Eu não sabia da origem da... Puta, muito bom, cara. Excelente meio. Álvaro Vasconcelos, 40 anos, servidor público, Belo Horizonte. Existe um documentário da Disney de 1958. De onde? Da Disney. Chamado White Wilderness, que ganhou o Oscar de melhor documentário da vida selvagem e que trata do suicídio em massa de lêmures. Deus. Tem link aí. Esse site acusa os produtores do documentário de 1958 de forjarem o suicídio e, na verdade, jogarem os lêmures na água. E no próprio site do IMDb, na trivia, comenta que os lêmures foram levados para Alberta, no Canadá, que não é o habitat deles, soltos na neve para simular uma migração, e descreve a suposta crueldade. Nossa mãe do céu. Olha aí, um fato escroto da Disney. E o Roboto diz aqui, na verdade, não são lêmures, mas sim lemingues. Lemingues, e esse documentário foi responsável pelo mito de que os lemingues se suicidam e seguem uns aos outros cegamente. Virou um excelente jogo da década de 90. Caraca, cara. Que bizarro, hein? Tem links aí pra vocês verem sobre, sobre essa parada. Cruel, cruel, horrível. Eduardo Giansante, 28 anos, gerente de inovação da... Opa, Jabá não. Dublin, Irlanda. Olha só. Olha aí. Eu gosto de fãs internacionais. Fantástico episódio sobre a vida de Walt Disney. Walt Disney, como bem sugerido pelo Jovem Nerd. Uma curiosidade sobre o Private Snafu, Soldado Snafu, é o próprio nome dele. Talvez já saibam, mas eu só descobri isso quando eu estava trabalhando na empresa, que eu não vou fazer o jabá, de São Francisco, e um dos desenvolvedores me falou: "We have a Snafu." Olha aí. Eu, obviamente, não entendi nada na hora. Depois que perguntei pra ele, descobri que isso é um termo usado quando fudeu tudo. Situation normal, all fucked up. Snafu. Olha só. Situation normal, all fucked up. É isso aí. Traduzido para o bom português, situação normal, todo fudido. O termo é geralmente usado de forma sarcástica para descrever algo que está funcionando como deveria. A sigla se originou na unidade de marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E para fins de curiosidade, a revista Time usou o termo Snafu para falar do Brasil em 1964. Olha aí. Quando o PTB, do presidente João Goulart, na época, exigiu uma investigação parlamentar sobre as ações do governo de Carlos Lacerda, da Guanabara. Olha aí, tem um link aí da reportagem. Olha aí, da Brasil is Snafu. Luca Noronha Xavier Barros de Carvalho, nossa, 21 anos, estudante em Relações Internacionais, Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse aí tem um pé na família real. Obrigado por tudo, tudo mesmo. Acompanho o site há quase 7 anos e vocês não sabem quanto sou grato a vocês dois. Vocês fazem parte da minha formação, dos meus gostos enquanto nerd, do meu humor, do meu senso crítico, da minha índole e da minha noção de certo e errado. Venho desde que a responsabilidade. É normal. Foram minha companhia e meu contato com o Brasil durante o período de intercâmbio e durante quase 7 anos, um dos pontos altos da minha semana. O programa que nunca falha só uma vez, nossa, esse lembra. Esse cara é das antigas. O que significa, Azaghal, nunca falha só uma vez? vez. Porque a gente falhou uma vez. Não teve Nerdcast, né? Exato, mas foi só uma vez. Que tratava de tudo e de nada ao mesmo tempo. Ouvi Azaghal, que tem acento, ó, como ele é das antigas, se transformar em rei da Oceania. Senhor da Oceania. É. Mas a gente fala os dois, né? Mas o certo é Senhor da Oceania e suas estratégias de war. Ouvi o Sr. K abandonar o São Francisco e o Jovem Nerd encontrar a Bom Dia Peites em tempo real. Olha aí. Me torturei com o mistério de quem é a portuguesa. Caraca, nossa. Esse cara é realmente das antigas. E ouvi o anão responder a pergunta. Quando terão o seu videocast? Com um seco e categórico nunca. É bastante tempo, é bastante coisa. Na vida de vocês, na minha vida, muita coisa mudou. Eu espero que você não vá morrer, cara. Pera aí. Esse meio tá terrível. Calma aí. Ao longo dos anos, cada vitória de vocês se transformara em uma vitória minha, como alguém que estava na torcida, votando para cada prêmio whatever, mandando e-mails pro Jô Soares, divulgando para todos, para quem podia. A abertura da Nerd Store, a mudança para Curitiba, a primeira viagem pro exterior, o primeiro livro, a Sky Nerd. Tenho certeza que vocês têm muita gente vibrando a cada conquista. Tenho muito orgulho de ser um desses e estar com vocês há tanto tempo. Cara, eu tô realmente emocionado. Hoje estou às vésperas de me formar. Ah, ufa! Não de morrer. Empregado trabalhando de terno e gravata. E mais nerd do que nunca. Me vi crescendo junto de vocês e agradeço mais uma vez a vocês pelo meu crescimento. Os cursos sobre bolsa de valores que fiz motivados pelo Nerdcast, as verdades sobre faculdade, mercado de trabalho, sobre como as amizades funcionam, sobre o que esperar e o que oferecer àqueles que nos circundam. Não que meus pais não fizessem o trabalho deles, mas é que quem ouve os próprios pais quando se tem 15 anos? Olha aí. Olha, ele começou a ser. Pois bem, hoje estou um pouco mais velho e mais uma vez agradeço por tudo. Desejo a vocês um excelente ano futuro, com medo de ser redundante, afinal, aprendi com vocês também que quando se faz algo que gosta, de forma bem feita, o único resultado possível é o sucesso. E isso faz com que falhar não seja uma opção para vocês. Nunca foi. Vocês são foda. Ai, meu Deus. Tô sem graça agora. Um abraço de um grande amigo que vocês não conhecem, Luca. Olha que meio legal. Muito obrigado, Luca. Chora, Jovem Nerd. Muito bom, cara. Eu me sinto feliz, cara, que a gente faz parte da história do... Né? Nós formamos um caráter. Formamos um caráter. O Nerdcast, além de tudo, forma caráteres. Muito bom, cara. Luca, muito obrigado pelo seu depoimento, pelos seus elogios, cara. Eu espero que você também tenha sucesso, assim como você, ouvinte. Você que está crescendo. Com Nossa, aí soltou soltou a tua ajuda, Jovem Nerd já se empolga. A gente não precisa contar a história do videogame, do fliperama, não tá nada pra gente, já falou sobre isso. Mas o nome fliperama sempre me deixou cafuso. Quando eu era criança, a gente aprende o nome das coisas e simplesmente fala, repete, né, cara? E o fliperama é uma junção de duas palavras, que na verdade é o flipper, que é aquela pecinha que faz o flip, né, o termo em inglês. Aba. Que rebate a aba, que rebate a bolinha do pinball. Pô, mas tem a ver com amor, não? Você que deve saber nos Estados Unidos que tem essa terminação, esse sufixo ourama, que eu não sei exatamente definir o que ela significa, porque esse ourama existe o autorama, né, o ferrorama, né? É quando você usa pra aumentar alguma coisa, falar que é maior do que o normal. Por exemplo, panorama. Olha, panorama. E o quê? É maior do que um pano, né, cara? E o Brasil, eles têm a mania de apelidar tudo, né? O Facebook vira Face, né? E o fliperama virou Flipper. Ah, entendi a piada do golpe. Exato. E eu em São Lourenço, todo mundo falava, era pequeno, todo mundo, porra, vamos no Flipper. E eu ficava imaginando aonde tinha show de golfinho em São Lourenço. Ah, que piadinha. Ah, não, isso é verdade, não é piada, é verdade. No dia que eu fui no Flipper, eu fiquei frustrado. Ah, era isso? No posto de gasolina? Pô, mas vou ter umas anchovas no bolso, né? Alimentada. Esse Flipper de São Lourenço, do posto de gasolina, ele passou pela história de vários participantes aqui, né? E a gente não se cruzou, né? Eu ia muito lá, o Azaghal ia lá, o Tucano deve ter ido na rebarba, né? Fui e tomei uma trollada pesada. E o Beto também foi lá, não foi, Beto? Foi, mas como eu sou mais novo que vocês, né? Provavelmente vocês não iam mais no Flipper na época que eu ia. Sim. Caraca, você foi em São Lourenço? Ó, era esse e aquele da padaria, que era em frente ao cassino, que tinha uma máquina de Street Fighter. Olha só. Caraca, um era na padaria, o outro era no posto de gasolina. O terceiro era onde? No barbeiro? Pô, o melhor lugar pra você encontrar máquina de fliperama legal era em boteco, pô. Sempre foi boteco. Na entrada, né? É, eles ficavam sempre num cantinho assim e tal. Boteco tinha aqueles poker ilegais lá, aquela merda. Não, não, não, isso é agora. Video poker. O nome não era poker ilegal. Eu sei que não podia, não podia, né? Ô, podia, depois podia. É que deixou de poder. Sei Elas lá. Entraram como máquinas de fliperama. Uh-huh. E aí o nego sacou que... Porra, que não era, né? Exatamente. Aquela ficha de R$1.000 tava esquisita. Mas, ô Dave, uma curiosidade. Você sabia que isso fudeu os videogames até hoje? Por causa da legislação, né? Da legislação. É, eles são taxados como jogo de azar. Isso. Olha só, foram os videopokers que fuderam com os videogames de... Videopoker e videobingo também, né? Até aqueles... É, cara... Maldita máfia, né, cara? Caraca, quem diria, né? Não, a culpa não é da... A culpa é de quem não quer mexer na parada, essa né? Essa que é verdade. Exato. É, porra. A culpa é de quem falou que ia mexer e não tá mexendo. Eu tenho certeza que muita gente que ouve esse Nerdcast, que é mais novo, conhece essa experiência social ligada ao videogame pelas lan houses. Antes de tudo isso, né, os arcades eram aqueles lugares que, teoricamente, na minha cabeça, deveriam ser ambientes familiares. De jeito nenhum, porra, nunca. Onde crianças iam jogar videogame. Né? Que é isso. Mas não era, não era, né, cara? Não, só pela fumaça do ambiente você já sabia do que se tratava, né? Por que que os fliperamas, eles atraíam essas pessoas não nerds? Caralho. Fliperama é pré-nerd, pô. Não existia isso, é verdade, né? Nessa época, nerd era o nerd padrão, zoado. Estereótipo de Hollywood, né? Exato, exato. O cara, se fosse num lugar desse, não durava 5 minutos. O fliperama, o público-alvo dele eram crianças e adolescentes. Sim. E crianças e adolescentes são seres humanos sem lei. Né? Eles podem fazer o que eles quiserem. Então, por isso que virava esse tipo de... Mas vem cá, o público-alvo deles não era exatamente criança e adolescente. Porque eu lembro o seguinte, minhas recordações de fliperama é um trauma na minha vida de leve. Porque eu tentava ir no fliperama lá em Teresópolis, basicamente. Onde eu passei minha infância e pré-adolescência e tal. Naquela época, eu andava com uma galera que era mais velha do que eu. Eu devia ter uns 12 e os caras tinham uns 15. Fiquei andando com essa galera mais uns 6 anos, talvez... Por aí. E eu lembro que, pô, volta e meia os caras falavam, pô, vamos pro Flipper. Pra mim era o desespero total. Porque tinha uma parada lá que menor, sei lá, de 15 anos não podia entrar no Flipper. Teve uma época que tinha um negócio desse. Depois de uma certa hora. Então eu era sempre barrado da parada, entendeu? Os caras entravam, eu entrava atrás assim, me escondendo, o cara depois me via lá, me sacava fora do lugar e eu ficava do lado de fora esperando o neguinho jogar, entendeu? Então não era exatamente criança o público-alvo. Não, no começo não era assim não, cara. Era um... Puta, acho que era o lugar mais democrático que tinha. Era um lugar onde todo mundo, pô, menor de idade, tranquilamente. Você ia pro fliperama à noite, pô. Era um lugar bem escuro, bem fumaçado, como o Tucano falou, mas era democrático. Ninguém, nunca vi briga em fliperama, era legal. Você só tinha que comprar ficha e jogar, bicho. Deixa eu entender uma coisa aqui. Vocês iam pro fliper à noite? Óbvio, claro. Exatamente, eu ia com essa galera à noite, aí eu não entrava, entendeu? É, estamos falando de épocas diferentes. É verdade. Que eu tô falando é em torno de 86, vamos dizer assim, alguma falando coisa assim. Falando em torno de 76, bicho. Porra, caraca. Mas é bom colocar essas diferenças, entendeu? Porque, né, o público, o alvo e a vida é diferente de década pra década. Em 76 você tá falando que era um ambiente democrático. Em 80 e pouco não era, porque eu não podia entrar, então não era democrático. Em 90, a marginalidade tomou conta, né, do fliperama. É, eu lembro que anos 80, era sinistro que eu ia com o meu pai, era mais tranquilo. Mas se eu ia sem o meu pai, tinha sempre o trombadinha pedindo a ficha. Trombadinha de ficha. Volta e meia tinha um trombadinha pedindo ficha mesmo. O cara maior que a gente falou, ô baixinho! Mas, além de roubar a ficha, tinha aqueles caras que chegavam do teu lado e falavam, deixa eu levar uma aí. Ah! É verdade. Deixa eu levar uma aí, como assim, uma ficha? Uma partida. É, tu tá jogando Street Fighter, aí tu muda de luta. Sei lá, tu matou o Honda, vai pra Chuli. Aí o cara queria levar a luta contra a Chuli. Então, porra, meu irmão, não, né? Eu paguei a ficha. Ele queria uma luta. Né? Ele queria, peraí, que você saísse... Ah, baixinho, deixa que eu garanto. Na verdade, ele ia tomar o seu lugar. Porque se você desse, você não voltava nunca mais. Exatamente. eu achava meio estranho o fliperama com o passar do tempo, por causa de uma galera esquisita, como vocês descreveram aí. Esse cara... Os frentistas? Deixou... Esses caras que ficam, deixa eu levar uma aí, me dá uma ficha aí e tal. Eu falei, não, como assim? Que tipo de comportamento é esse? Aí... Jovem Nerd é inacreditável, né, cara? Caraca, é inadmissível. Aí a minha mãe me deixou, tava no shopping, aí, bom, vou deixar você aí no flipper e depois eu volto. O flipper de shopping não tinha essas coisas. Então, eu achava que não. E aí, eu tava lá jogando o meu jogo tranquilamente, quando estancou uma porradaria do meu lado. Mas eu imagino a cara de pavor... Eu consigo realmente visualizar a cara de pavor do Jovem Nerd. Não, porque o cara foi dar um soco nele, puxou o braço pra trás e o cotovelo foi em mim. Me jogou pra trás já. Tipo assim, como eu tava muito perto da porradaria, eu sofri o shockwave da porradaria, sabe? E era como se eu estivesse levando um choque que não machuca, assim, não dá choque. De repente eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava indo pra lá e pra cá e não sei o que, e o cara me dando cotovelada. E, caraca, foi realmente sinistro, né? E aí. Eu tomei porrada na rebarba da porrada dos caras, maluco. Sabe? Consegui visualizar a cena da briga e você no meio da briga. Eu era que nem a bola de pinball, sabe? Foi lá, assim. Cara, eu era criança, né? Era bem moleque, né? O que aconteceu? As pessoas saíram correndo com medo da porrada e o Jovem Nerd ficou que nem um pato parado. E as pessoas correndo e atropelando ele. A briga não tocou em você, foram tocou. As pessoas fugiram da briga. Tocou, a briga tocou em mim. Eu fui tocado pela briga. E aí foi o dia que eu percebi que o fliperama não era mais um lugar assim tão democrático quanto deveria isso ser. Isso não tem nada a ver com democracia. Você tá falando de shopping center, cara. Não, shopping center é tranquilaço perto dos de boteco. De rua, é fliperama de rua, pô. As boas casas do ramo tinham também aquelas mesas de sinuca que a bola branca não cai na caçapa. Que ela é maior, isso. É mata-mata. E as outras bolas caem e ficam dentro de uma gaveta que você só consegue abrir com uma ficha. Exato. É, isso aí. Pode crer. Esses aí, chegou uma época que o cara começou a me deixar jogar. Isso e Totó, porque ficava numa porta lateral, assim, do flipper. E se batesse a fiscalização, o cara falava, vai, vaza, vaza, e eu saía pela porta lateral. É, porque entendeu? A sinuca e o Totó, aí eram jogos adultos. Pois é, mas o cara me deixava porque era nessa porta lateral. Então eu ficava tentando angariar a galera pra jogar o mata-mata e o Totó, pra quem não é do Rio, é o Pebolim, né? É, puxa, Pebolim, Brasil. O fliperama começou com aquelas máquinas de pinball, né? É, a máquina de pinball é muito mais antiga do que mecânica. O videogame, era a máquina mecânica, né? Mecânica, cara. Eletromecânica, né? É coisa de década de 30, né? 20, sei lá, é bem antigo, né? E vocês preferiam o pinball ou o jogo videogame de tela? A pinball. Disparado. Depende muito, né? Se você não sabe jogar e fica só um idiota, né? Você nunca vai entender o pinball de verdade, né? Exatamente. O pinball tem uma história, né, cara? Então, você tem que sacar qual é a do pinball. Nos anos 80, o pinball já começou a ser uma parada mais dos caras mais velhos. E os fliperamas da molecadinha. É, porque o pinball, a criança, ela não vê direito, né? É. Porque tem que ser uma altura. Ela fica batendo aquela porra, ela não entende que ela tem que dominar a bola, né? Ela fica simplesmente achando que ela não pode deixar a bola cair. A bola cai, inevitavelmente, entendeu? Aí tinha uma época que você começava a ficar mais velho, aí você via aquele cara mais velho com um cigarro no canto da boca, que era bonito, né? Era estiloso. E o cara jogando pinball, geralmente esse cara já tinha namorada, a namorada tava do lado, aí tu já começava a querer jogar pinball, que aí era tipo um rito de passagem. E vocês manjavam da técnica de dar um tapa na máquina lateral, assim, não? Eu nunca claro, sem dar tilt. Porra, cara. É. Tinha que dar o tapa sem dar tilt na máquina. Eu não sou bom em nenhum tipo de videogame, a verdade é essa, né? Mas é essa técnica especial da pancada no vídeo, eu nunca consegui fazer direito essa porra. Então, porque a gente conhece a palavra tilt como um bug, né? Um problema, né? Deu defeito na máquina, né? Mas o tilt era assim, porque as pessoas tentavam inclinar a máquina pra ganhar bola ou pra, sei lá, fazer o quê e tal, pra roubar no jogo, né? A máquina tinha um acelerômetro dentro. Tinha um acelerômetro que notava que você tava dando porrada ou inclinando a máquina e tal. E aí escrevia assim, tilt, e ela apagava toda e você perdia a bolinha. É, ela travava, né? Ela travava tudo. É, travava. Então o tilt veio daí, dessa parada do cara tentar roubar. Então, mas na nossa época, já não. Elas tinham todo esse dispositivo. Tinha um segredo. Se você batesse nela, na máquina de fliperama, pela frente e não dos lados, não tinha problema. O problema é quando você dá uma porrada dos lados. É, esse é o ponto. E tinha que saber, não era só mexer nos flips, né? Tinha que saber a intensidade que tu puxava o disparador da bola. Sim. Também. Sim, que não era só puxar a extensão máxima e soltar, né? Mas o fato é que você tinha que, com o tempo, com a prática, compreender a mesa. Não é só jogar a bola pra cima. Exatamente. Você tinha que entender o que você tem que fazer pra ganhar mais ponto. E o que dá ponto. Exatamente, o que dá ponto. Então, por exemplo, às vezes você jogava a bola num negocinho de três luzinhas, essa acendia uma. Aí você ficava jogando. Quando você conseguia jogá-la de novo lá, acendia a segunda. Quando acendia a terceira, abria um outro caminho que você tinha que jogar a bola lá e brrr, tu ganhava 1 bilhão de pontos. Então você tinha que entender como é que funcionava a mecânica do jogo. De cada jogo, de cada mesa, era completamente diferente. Tinha as paradas que tu te bater em sequência pra dar ponto. Exato. Então... Tinha as plaquinhas pra serem derrubadas. E tinha aquele cogumelo tunado quando batia, a bola ficava frenética. Ficava. Tinha tipo uns pratos de bateria, né? E aí batia no cogumelo tunado e fazia. Quando tinha multiball era legal também. Puta, aí era loucura. Aí era Rayman. Aí era Rayman, cara. Que aí você tinha que. Puta, cara. Não, e olha só. Tinha uns pinballs que tinham 4 flips. Caralho, isso que eu lembrei agora. Tinha flip lá em cima, era, no meio. Eram dois andares de pinball. Dois andares, exatamente. Puta, esses que tinham dois andares eu achava os melhores, cara. Que tinha os corredores por cima, às vezes tinha um segundo lance mesmo, a bola caía de lá de cima. Tinha um par de flips no andar de cima, né? E ele caía dali e você jogava ainda na segunda fase, no andar de baixo. Muito maneiro, cara. Mas vocês chegaram a pegar aqueles que no meio ali das duas pás subiam um negocinho e a bola nunca mais cairia durante tinha minuto. Sim, pode crer. Isso, Um safe, tipo, não. Às vezes ele retia tua bola e mandava uma outra, entendeu? Verdade. Tinha esses que levantava esse escudo, assim, essa paradinha que não deixava a bola cair. E tinha um outro que você tava tipo um free ball. Se a bola caísse naquele período, você ganhava uma bola extra, que era o mesmo efeito, né? Sim, mas a decepção é quando a bola caía pelo lado. Mas alguns fechavam do lado, cara. Tinha esquema de fechar ao lado também. É porque o padrão era que tinha dois escapes pelo lado. Os mais exteriores, eles jogavam a bola por trás da tua pá, do teu flip, e tu perdia a bola. Mas tinha os escapes que vinham por cima do flip, né? E aí é que você tinha que ter o domínio de bola, porque às vezes você simplesmente levantava o flip e aí você deixava a bola presa ali entre o início dele e a canaleta, né? Isso, exatamente. Aí que você tem que ter o domínio da bola. Porque... Aí tu ajeitava pra dar a pancada. Pra dar a pancada no lugar certo, né? Exatamente. Pensando bem, a gente não dava valor à parada, mas é um baita trabalho de design de ali que os caras tinham pra montar essa coisa. Porra, né, cara? Porque é um estudo de ângulo, né? Tem um monte de coisa envolvida. Não é só botar a porrada lá no negócio. É um baita de um trabalho montar isso. Tinha gente que escolhia qual jogava pelo circuito, né, da bolinha, mas tinha os backglass também, que eram maneiros, né? Sim. Porque os mais famosos, Cavaleiro Negro... O Cavaleiro Negro, pode crer. Cavaleiro Negro, acho que foi o primeiro eletrônico, bicho. Eu lembro quando entrou o Cavaleiro Negro, foi o maior assim, caraca, foi muito, foi um... Foi verdade. Se vacilar, foi o primeiro eletrônico mesmo, assim, teve algum diferencial aí no Cavaleiro Negro que marcou bastante, meu. E depois começaram a ter os de filme, né? Os licenciados. Exato. Flash Gordon, Top Gun, Star Wars. Pô, os Star Wars eram bem legais. Tinha o do Twister, aquele filme do furacão lá com a vaca. Esse flipper era bem maneiro. O filme era uma merda, mas o flipper era maneiro. Hoje em dia é maneiro. É cool pra caralho você ter um pinball na sua casa, né? Mas ele é caríssimo, cara. Não é uma parada baratinha. Você não consegue... Até usado mesmo, você for comprar, ele não é barato. É uma parada cara. Também tu enjoa. Se tu ficar com o mesmo pinball sempre, tu vai enjoar. Mas aí quando você bota um negócio nessa sua casa, é que nem máquina de café, sacou? Só pra visita, maluco. Eu uso a minha direto, cara. Então tu tá recebendo gente pra cacete na tua casa, hein, Jotão? Só eu tomo café aqui em casa, eu faço lá na parada, né? Mas o flipper tende a virar cabide mesmo. Fica a decoração. Mas aí é aquela decoração minimalista, qual é? Uma poltrona, um tapete e o fliperama na sala de 200 metros quadrados. O grande, assim, impulsionador do flipper aqui no Brasil foi um filme, né? o Tommy, que era a versão cinematográfica daquela ópera rock do The Who, né? Puta, mas isso em que década? 70? Porra, 70, claro. O filme é de 76, se eu não me engano. Eu não me lembro disso mesmo. Era muito legal, entendeu? O Tommy era um rapaz cego que jogava pra cacete pinball. Ele, né? era cego, surdo e mudo. Esse é o ponto. O cara era cego, surdo e mudo, e o único jeito dele conseguir se comunicar de alguma forma era jogando o fliperama. Tinha até uma música chamada Pinball Wizard. Pinball Wizard. Quem cantava essa música era o Elton John, cara. Elton John. Ele aparecia no filme, nessa música, né? Ele cantava porque ele era o adversário do Tommy. Ele apareceu fantasiado de mago, não era? De lenhador. Ele tinha uma bota enorme e tal. Ele aparecia vestido de lenhador e tal. Ele era o campeão de fliperama. O Tommy chegava, né? E na letra da música ele fala: não entendo como é que esse cara cego, surdo e mudo pode jogar tanto pinball, né? Pode jogar tanto fliperama e tal. E aí, porra, isso foi. Era o máximo. Essa música passou até no Fantástico, eu me lembro, pela primeira vez e tal. Esse trecho do filme era sensacional, meu. Saía do filme e tu queria jogar fliperama pro resto da vida, entendeu? Os outros filmes marcantes com fliperama é o... Lá o do Cara das Galáxias, né? Porra, o Último Guerreiro da... É o Último Guerreiro das Galáxias? Não, peraí. O Último Guerreiro das Estrelas? No Brasil é o Último Guerreiro das Estrelas o nome. E aí, bem, vem aquele... Você foi selecionado para fazer parte da armada Kodan lutar contra a Shul. Você foi convocado pela Liga Estelar para defender a fronteira Shur e a armada Kodan. Prepare-se, apostos para decolar. Vocês estão falando aí de Último Guerreiro das Estrelas? Porra, Space Invaders, né? O primeiro pinball de todo. O primeiro flipper. Arcade. O que eu me lembro, pelo menos, foi o primeiro. Space Invaders, isso aí. Era Space Invaders, Pac-Man. Era bombava no flipper. Tinha um que era alguma coisa de asteroides. Como é que era o nome? Asteroide Field ou era só asteroide? Era um que era insuportável, que você ficava na nave que ficava girando assim, de cabeça pra baixo. Isso, que era tudo em linhas brancas, né? Tudo em linhas brancas. Né? Então, puta... Eu consegui jogar isso. A gente foi naquele super arcade lá da familiar da Disney em 2010 e eu achei uma área vintage. Tem. E eu fiquei lá no asteroide me divertindo pacas, cara. Era muito legal. A navezinha, ela não só girava, você podia ligar os motores e ela se movia na tela, tinha um arrasto, assim. Como era espacial, ela continuava se mexendo pro lugar que você mandasse, né? Se você desligasse o arrasto, se você desligasse o motor, ela ainda tinha aquela energia cinética. Exato, que continuava. Isso era bem legal pra um jogo daquela época, hein? Muito. E aí os asteroides, você atirava, eles não explodiam. Eles partiam em pedaços. Esse jogo era bem avançado. Tinha três tamanhos de asteroide, né? O pequenininho, o médio e o grande. Quando você atirava no grande, ele se dividia em dois médios. Dois médios, isso. É. E aí depois virava dois pequenininhos cada pedaço, né? E você andava pela tela inteira. É, daqueles que você podia ir pra direita e aí você aparecia na esquerda. Não, e você podia ir pra cima, pra baixo. Porque o Space Invader você ficava só na base da tela. Só na base. Centopeia também fazia isso, maluco. Não vamos falar de Centopeia porque hoje em dia ele tem um contexto muito pior, né? Mas é maneiro que o Space Invaders, ele tem uma coisa bem interessante, que acho que eu vi um documentário falando que os caras queriam fazer música, né? E ainda era muito difícil. O cara tinha pouca memória, pouca processamento, pouca tudo pra fazer qualquer coisa, né? Então a música do Space Invaders, ela é um tom só. Ela é assim, pá, pá, pá, pá. Ou dois tons, alguma coisa assim. E aí o cara fazia, como é que eu vou fazer tensão nessa porra, né? Porque os aliens, eles vão descendo e é pro jogo ficar mais tenso, né? Cada vez mais, né? E aí ele foi só na acelerando a música, ele criava esse tema de tensão. Ele fez pá, pá, pá. E quando eles vão chegando mais pra baixo, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. E ele fica, entra naquele desespero. E é uma parada só um som, cara. É muito maneiro. E é interessante como esses recursos escassos, como a gente tinha que ter imaginação e os caras que faziam tinham que ter muito mais ainda, né? A história do bigode do Mario era porque não dava pra fazer boca no boneco, cara. Porque não tinha, era um pixel gigante. Não dá pra fazer, sabe, os lábios, a boca do cara. Então o cara meteu um bigode, que era um pixel gigante, cobria toda a parte inferior do nariz. Aliás, a explicação por que ele tem o nariz grande é por causa dos pixels, que eram gigantes também, dava pra fazer um narizinho. Ele era grego, não? É muito interessante essa história. Como essa falta de recursos mudou. Mas eu só lembro do Mario no no Donkey Kong. Ele tinha outro. Foi o primeiro, é. O Mario não tinha nome. Ele era o Jumper. Ele era o boneco que pulava. Ele era o coadjuvante. Ele era o coadjuvante. Olha só. Não, não era o coadjuvante. Era. O não, principal não. Era o que? O gorila? Você é o protagonista. Você é o herói. Você é o Mario. Qual era o nome do jogo? O Senhor dos Anéis, você vai dizer que o Sauron é o principal e o resto é coadjuvante? Não, não. No jogo Donkey Kong... No jogo tinha o nome do vilão, cara. Mas, caralho, você não quer comparar com o Senhor dos Anéis, onde todos os personagens têm nome? Aquele cara não tinha nem nome. Era o cara que pula aí. Então, porque o cara que... Era... Coadjuvante. Mas é... Não tinha nome, cara. Era você. Nada tinha nome. Asteroide não tinha nome da nada. Vou te dizer, olha só. Nome. Aquela bolinha amarela com uma boca, qual é o nome dela? Pac-Man. Qual é o nome do jogo? E daí, Senhor dos Anéis é o nome do vilão. O nome de videogame. Da trilogia é o nome do vilão. Senhor dos Anéis. A gente tá falando de videogame e o Mario, ele era um coadjuvante. Como ele é um coadjuvante se você era ele? Se você controla ele? Você é um coadjuvante. Aqui, joga a lição de vida. Você é um coadjuvante na vida. Mas é uma parada muito bizarra, né? Porque nessa época, os jogos, você sabia o que tinha que fazer, mas não tinha história nenhuma, né? Não, exatamente. Então, o Donkey Kong era um gorila em cima lá de um prédio, jogando barris. Então, mas isso já é uma história. Isso é uma história. O gorila sequestrou a princesa. Sim. Entrou na aba do King Kong forte, né? Sim. E aí você, em vez de ser o Jeff Bridges, você era um bombeiro bigodudo... que tinha que salvar a menina. Sim. Sacou como você é coadjuvante? Você podia ser o Jeff Bridges, cara. Sabe qual outro filme que tinha fliperama desses fliperamas que o Jovem Nerd tem medo? É. Exterminador do Futuro 2. O John Connor. Sim. Ele frequentava esses fliperamas que o Jovem Nerd tinha medo de ir. Ele era marginalzinho, né? E ele joga Afterburner, foi um grande marco dos fliperamas. Pô, aí já é anos 90. Já é anos 90, exatamente. Tem um porquê também das pessoas saírem de casa pra ir jogar videogame, né? Ninguém tinha videogame em casa. É, exatamente. Ou não tinha videogame, ou até tinha, o que não era comum, né? Mas, às vezes, não tinha a quantidade de jogos disponíveis, né, cara? Nem a qualidade. A qualidade do Atari, do que tinha nessa época, do jogo não era tão boa quanto do... Exatamente. Do... Ah, mas era legal, não, mas dava bem pro gasto o Atari. Não, dava. Durante a década de 80 e 90, o fliperama, ele era a Fórmula 1 dos videogames, entendeu? Ah, eu digo... Era um local onde tinha as coisas mais novas, mais recentes, mais bem feitas. Era o lugar onde você ia ser impressionado com as novidades. É, tava sempre um passo à frente dos videogames. Exato. Que tinha em casa. E certos jogos, cara, nunca funcionaram no videogame como funcionavam na máquina. Exatamente. Quer ver um exemplo deles? Zaxxon. Pô, Zaxxon, tu jogar ali na tela da parada, mas em casa, no joystick, era uma merda, cara. Muitos deles, aliás... Os de Fórmula 1, todos eram assim. Exato. Mas... Quando a gente já tinha videogame e tal, e ouvia falar que um daqueles jogos fodas do arcade ia pro seu videogame, você, caraca, eu vou poder jogar em casa de graça, entre aspas, né? Sem botar ficha, né? Quantas vezes eu quiser. Tipo, Tartarugas Ninja, que foi uma grande estrela dos arcades. Puta, era legal jogar Tartarugas Ninja. O que eu comecei a jogar, o que me levou pro videogame, foi o Street Fighter. Uh-huh. Street Fighter, Final Fight, esses jogos de luta e aquele jogo de Olimpíadas, que a gente não pode esquecer dele. Do bigode? Caraca, agora tu me lembrou de uma parada, mas isso é anos 80, aquele de Olimpíada, é o Decathlon. Nossa. É Decathlon e o Olimpíadas. E tinha um macete, porque você tinha que apertar dois botões pra ele correr. Macete do palitinho. E aí você pegava uma caneta, o palito de sorvete, uma caneta, botava entre os dedos assim, apertava só de um lado e a caneta apertava do outro. Era muito macete. Aquilo era uma loucura, né, cara? Era uma estragação de dedo inacreditável. Como é que os caras bolaram o negócio daqui, né? Tem um clássico da década de 80, que é o Elevator Action. Ah, era maneiro. Que era um prédio... cortado assim, visto de lado, e você tinha que descer. Você era tipo um agente secreto, você tinha que ir descendo no elevador. Rosa, exato. Porque a tela, ela ia descendo junto, né? Se você ficasse no andar e chegasse no topo da tela, você morria. Então você tinha que, em algum momento, estar dentro do elevador, trocar, ir pra uma escada e tal. E tinha uns caras atirando, você tinha que abaixar, pular tiro e tal, não sei o quê. E aí entrava no elevador, descia a escada e tal. E eu nunca cheguei na porra da portaria desse prédio. E não acabava nunca, cara. Era eu muito... Eu fui colado justamente nesse jogo lá no fliperama de São Lourenço. Porque o Mazola tava tava jogando. Isso em 94, cara. O jogo já era... Velho! Vintage, né? É. Já era vintage, né? Já era. Ele foi jogar e tal, não sei o quê. Ele passou umas três fases. Entre uma fase e outra, tinha mudança de fase e tal, não sei o quê. E ficava aparecendo a pontuação. Toda vez que mudava de fase, ele falava pra mim, aperta, que senão não passa de fase. E eu ficava apertando. E não tinha, tava parado o jogo, tá ligado? Eu não sabia jogar essa merda. E eu ficava apertando. Ele falava, cara, minha mão tá cansada. Aí depois da terceira, que ele começou a rir e me falou que eu tava pagando de otário mesmo. Mas, ô Tucano, isso que você falou é uma das grandes competições do Flipper. Era exatamente você ver o seu nome ali em cima dos outros, sabe? Quem pontuava mais podia botar as iniciais, né? Geralmente três letras. Três letras, exatamente. Daí fica a dica de um documentário bom. Existe até hoje uma disputa, e são dois caras que parece que eles são monstruosos no Donkey Kong. Até hoje? É, e tem um... tipo Lou Ferrino e Arnold Schwarzenegger. Olha só, é The King of Kong e é de 2007, pra vocês terem uma noção. Caraca, outro nível de loser. Um nível que eu jamais sonhei que existiria. Caraca, os caras vivem em função de ser o melhor bigodudo coadjuvante da história? Meu nome é The King of Kong, A Fistful of Quarters. É, muito bom esse documentário. Como é que é o nome? A Fistful of Quarters. Não, a primeira parte. The King of Kong. Podia chamar também The King of Kong, A Bunch of Losers. E no Flipper tinha também o Pitfall, não é? Pitfall. É. Todos os jogos de Atari, pelo menos a maioria, tinha a versão arcade também. Raider Raid era legal. Esse era muito legal. Tinha o Moon Patrol. Puta, esse era demais, cara. Esse era meu preferido. Tinha um de avião também, que ele voava assim, é uma vista de cima, né? É, o River Raid. Ou como eu, na época, chamava River Raid, né, no seu Beto. E Gabriel Knight. É, falava River Raid. O Azaghal tá falando, é 1942. Que você podia jogar duas pessoas, assim, e você isso. Pegava uns combos que melhorava o tiro. Ah, mas esse já é um gráfico melhorzinho, né? Já. Já dava pra ver que era um avião. Esse 1942 era aquela mecânica de você ver o avião por cima e dar tirinho, ir pros lados, pegar upgrades de tiro que espalhavam pela tela toda e via um milhão de inimigos pela tela inteira atirando. Você chega uma hora que você não entendia nada de tanta coisa que tinha na tela. Né? Até que você morria, você nem sabia onde é que tava o teu avião. E no Flipper, eu não sei se vocês jogaram, mas o pai dos jogos de plataforma de tiro, como Contra, que depois fizeram sucesso no videogame, tinha um Metal Slug também, que era muito maneiro. Metal Slug, lembro. Mas aparentemente só eu e vocês jogamos, Jovem Nerd. Mas aí logo depois veio um novo tipo de jogo que mudou ali a dinâmica, né, dos brinquedos e um visual gráfico bem melhor, né? E aí foi uma massificação total dessas máquinas no negócio, né? Eu lembro de um que eu era uma merda até, mas achava muito maneiro, que era o Green Beret, o cara que vinha com a faquinha assim, depois... Oh, lembrei. Já foi um tipo de jogo totalmente diferente. O que aconteceu? Os arcades, os fliperamas, eles começaram a se tornarem investimentos de grandes empresas, né? Sim, porque até então eles eram que nem padaria. Exato. Ou posto de gasolina ou boteco. Exatamente. Meu tio, quando mudou de São Paulo pra Belém, tenho família lá em Belém do Pará, ele chegou a ter duas casas de fliperama que dava dinheiro pra caralho, mas só que dava mais problema do que dinheiro. Até eu lembro que eu fui passar umas férias lá em Belém e volta e meia tinha que ir nesse fliperama com meu pai. Eu ficava dentro do carro, mas ele ia lá pra expulsar a molecada, tá ligado? Teu pai era o Bowser do fliperama? Era o Patrick Swayze de Belém do Pará. É isso, exatamente. Isso foi antes ou depois de Angola, bicho? Não, foi bem depois. Mas eram empresas familiares, né? Assim, entre aspas, de fundo de quintal, porque elas eram bem precárias e tal, né? Cara, isso acontece com tantos tipos de mercado diferente. Por exemplo, locadora era um negócio de pequenas empresas, de bairro e tal. Aí, de repente, veio as grandes corporações, veio Blockbuster e tal, acabou com as pequenas locadoras. Vem as grandes corporações de em tudo, sempre. Livraria de bairro também, pequenas livrarias também esmagadas pelas grandes redes e tal. Isso sempre aconteceu. E o arcade também, ele começou em bar, né, cara? Com uma máquina e tal. De repente, você já tinha uma loja que era só loja de arcade, só com máquinas de games e tal. E aí, de repente, veio a grande... Porra, isso aqui é um bom investimento, tá bombando e tal, vamos transformar isso em um modelo de negócio gigante. E eu lembro que o meu exemplo disso, no Rio de Janeiro, era no Barra Shopping, que era o maior shopping da cidade. Tinha uma cara enorme. Ainda é, né? Se bobear, o maior da América Latina, se eu não me engano. Ele disputa com o Shopping Recife, eu acho, toda hora. O Shopping Recife faz uma expansão, aí vira. Aí o Barra Shopping faz outra expansão. Então, o Barra Shopping está fazendo uma expansão agora. É, exato. Deixa o Azaghal ganhar o jabá dele sozinho. Era isso aí. Mas eles abriram uma área enorme, enorme de entretenimento e espalharam arcades até onde você não conseguia enxergar. Né? Você, uma pequena criança, olhava assim, caralho! Na verdade, foi uma epidemia em shoppings, que assim, começaram a surgir novos shoppings, shoppings grandes e tal. Aqui em São Paulo, eu lembro que eu morava em Santos e ia pra São Paulo pra ir em shopping. Aí tinha o Shopping Eldorado, o Shopping Morumbi. No Morumbi, é, no Morumbi tem uma área. Quem falou de jabá agora, hein? A língua, senhor Fernando Russo, é o chicote do corpo. Deixa eu ganhar meu jabá em paz. E aí, porra, era esse esquema que o Jovem Nerd tá falando. Era uma atração à parte do shopping. Tinha geralmente uma pista de patinação no gelo e fliperama, arcade pra tudo quanto é lado, né? É, isso era pros pais, a mãe deixar o moleque chato lá enquanto fazia compras, né, cara? Exatamente. Fazia sentido. E era um ambiente mais tranquilo do que os flippers de rua. Sim. Mas foi nessa época que começaram a vir os clássicos. Por quê? Street of Rage saiu daí. Oxe. Golden Axe, que era foda demais, saiu daí. Puta merda, Gauntlet saiu daí. É. O Gauntlet é velho, cara. Eu jogava no bar. Nessa época, assim, os primeiros desses de shopping que apareceram de novidade eram o Pole Position, que você entrava dentro do cockpit, né? Isso, sim. Muito bom, que deixou marcado na história o sonzinho. Pip, pip. É, pode escrever. Aí começaram a aparecer também outros tipos de máquina, que eram o hockey de mesa. Sim, tem... isso é o air hockey, né? Air hockey. Que chamam de malha, alguém chama de malha. Malha, né? Malha? Eu não faz sentido. Pô, pra mas mim. Mas isso não é mais velho. Isso era antigão, também. Isso é antigão, é verdade, cara. Isso aí já tinha naqueles flippers. Ah, mas eles ganharam muita popularidade nesses negócios de shopping. É, do tempo do Pole Position, né? Isso aí era do tempo do pinball ainda. Mas não tinha quase lugar nenhum, cara, esse air hockey. Ele só ganhou força, você começou a ver ele mesmo quando ele foi pros shoppings, abrindo esses grandes... Porque ele precisava de um espação, ele era grande, cara. E aí o cara tinha que optar sinuca ou hockey de ar. Ele ia na sinuca. E de USB mais caro do que uma sinuca, pô, né? Gastava energia, né, cara? Tinha que ter um compressor ali, soprando o tempo inteiro. E nem lançando toda hora jogo novo, né? Porque antigamente tu ia lá, tu ficava 2 anos jogando a mesma merda. Depois começou a ser frenético o lançamento. Sim. Eu lembro do lançamento em um shopping daqui de Santos que tinha o OutRun. Ah, OutRun, né? Aquele que era um conversível vermelho, né? É, corrida de Ferrari, né? Tinha o Hang-On, que era de moto. De moto. E depois, quando explodiu a cabeça de geral, foi quando lançou o Afterburner, que era 6 fichas, né? E o Afterburner, ele era um cockpit que se mexia pra frente e pra trás, né? Ele andava num eixo, assim, né? Ele trazia a você alguma experiência, além do que tá acontecendo 4D, na tela, né? 4D. Hoje chamariam tudo de 4D, 5D. Eu chamava de 6 fichas mesmo. 6 fichas. E, aliás, você falou muito bem. A ficha é uma realidade... nossa aqui, né? Porque nos Estados Unidos eles, com a economia estável, eles usavam moedas, né? Moedas de 25 quarters, centavos, né? Quarters, né? E aqui não tinha como, era inflação galopante, não tinha como você estabelecer, toda hora reprogramar as máquinas. Então a ficha era que ativava e ela era indexada lá toda semana, sei lá. E nessa experiência familiar de fliperama, eu não sei como é que os caras levavam, sei lá, se era no isopor, hein? Não sei. Mas os caras faziam ficha de gelo, velho. É, então, e aí começam as gambiarras, como uma ficha... De gelo não, mas... Então, pra mim sempre foi uma lenda. Pra mim... Porque, não. Assim, todos os amigos, eles falavam que existia uma forma de você driblar a parada. Não. Eu ouvi falar que nego faz ficha de gelo e o cacete... E, porra, como é que o cara vai levar, cara? Não tem como. Se o cara fazer a forma não e tal... Não foi sempre que a ficha era, assim, dentada, não. Eu lembro de fliperama que a ficha era que nem moeda, né? Era tudo reto. Uh-huh. E tinha cara que tentava mesmo colocar ficha de outro com um material, sei lá. Eu vou fazer uma pergunta que ninguém vai ter, muita gente não tem nem ideia do que era isso, né? Mas a ficha dele era igual a ficha do orelhão? Não. A ranhura era diferente. É, mas olha só. Era a primeira coisa que todo mundo... Pois é, mas em Caxambu tinha um flipper muito escroto, que a ficha do orelhão de lá, eu não sei, eu era muito pequeno, eu não me lembro do Rio pra Minas, tinha diferença de ficha pra orelhão ou não, mas servia. Servia. Tem disso mesmo. Esses macetes que eu ouvi falar, nunca tentei também, mas nunca vi alguém conseguindo, mas que eu ouvi falar que realmente funcionava, era o cara amarrar com um barbante a ficha, aproveitar que ela era dentada... E aí fazia uma canaleta pro barbante e ele botava pra dentro e puxava. Mas eu nunca vi funcionar, mas nego dizia que esse tava certo. Não dava nada, cara. Dava ou não dava? Só as lendas do fliperama, o único que talvez desse era você fazer de uma réplica da ficha com latinha. Eu acreditava piamente, até agora, e pensar um pouco, eu acreditava piamente na ficha de gelo, cara. Uma máquina nos anos 90 também que fez bastante sucesso era esse Terminator que eu tinha falado. Terminator, foi pra caraca. Que eram duas submetralhadoras e que você ficava atirando lá no... foi na época do Terminator 2, né? Foi. E olha só, tinha também o do Robocop, que era muito bom. Caraca, Robocop era muito foda, cara. Era muito bom. Mas o Robocop, ele andando de lado, assim, de lado, né? Plataforma, né? É isso, eu lembro. Essa pegada do Robocop, que era de andando e atirando em tudo que se movia na tela, tinha um do 007 também. Secret Agent. Que vinha uns Dobermans pra cima dele. Doberman ainda era cachorro maldito na época. Né? Ainda é, hoje em dia. Imagina, hoje em dia o pessoal só nem tem medo. Nem tem mais. Foram exterminados, meu irmão. De tão ruins que eles eram. Só tem medo de Pitbull e Rod. Agora, tinha um arcade que ele é antigo, mas ele já era um gráfico melhorzinho, mas que eu lembro que, pô, meu pai dava 10 fichas pra mim e 10 fichas pro meu irmão. Enquanto meu irmão já tinha torrado as 10, eu tava jogando um, porque era um jogo que não acabava, cara. Você era um guerreiro com armadura, e aí você ia andando pelo um corredor de um castelo. Puta, caraca, cara, não acredito. Caraca, você lembrou, cara, porque eu tava tentando lembrar desse jogo pra falar aqui e eu não lembro o nome dele pra procurar, não lembro. Ocupava, nada. Tava, tipo, metade da tela, o tamanho dele. Aí ele ia andando pelo corredor do castelo. Isso. E eu tacando machado. E ele pedra. Tinha um escudo. Ele tinha um escudo. Não, não é Castlevania, mano. Quando você pegava o joystick lá, a alavanca, que era o que controlava o andar dele e pra onde ele ia botar o escudo. Isso. Que era pra cima, no meio e pra baixo. Isso. Se você fizesse ele rápido, ele fazia um campo de força. Isso, caraca, eu tô lembrando dessa porra. Joguei essa porra no shopping da Gávea, cara. Porra, qual era o nome dessa merda, cara? Pelo amor de Deus, alguém nos comentários, qual era o nome desse jogo? Alguém comente que eu também, eu falei, caraca, alguém tem que lembrar o nome desse jogo. E aí você ia tomando um hit, você ia perdendo um pedaço da armadura, né? Aí, até que você chegava no primeiro inimigo. Era um cara barbudo, de armadura. Aí você ia tinha que batendo na espada dele, ele ia te dar um golpe por cima. Ele era bem lerdo, assim. Aí você dava um golpe na espada dele, ele não te acertava. Aí ele ia dar um golpe por baixo. Você tinha que dar um golpe por baixo e bater na espada dele. Até que... E você abaixava o escudo, né? Isso. E aí eu lembrei desse jogo, é verdade. Você quebrava a espada dele, você tirava a armadura do cara e matava. Aí você tinha que ganhar dele 3 vezes, aí aparecia o corredor de novo. Aí chegava uma hora que era uma mulher com um arco e flecha, e dava pra você botar as tetas pra fora dessa mulher. Opa! Esticando o pedaço da armadura dela, e aí uma hora você arrancava o peitoral e ela fica com os peitos pra fora. Era sensacional o jogo, velho. E esse jogo dava pra ficar jogando, caralho, horas e horas, cara. Dava, porra, era muito bom. Só pra felicitar o Alexandre Tucano, o jogo se chamava Gladiator. Gladiator, peraí. Gladiator Arcade Game. É esse? Caraca. Puta que pariu, cara. Que flashback dessa porra. Gladiator. Isso aí. A segunda imagem das imagens do Google tem a mulher que ficava com os peitos pra fora. E aí, cara, você tem toda essa onda de beat'em ups, que você chama, né? Que você ia andando realmente de lado, na tela isométrica, com os bonequinhos que você falou, Streets of Rage. E um dos mais emblemáticos era o Double Dragon, né? Nossa, demais, cara. Todo mundo jogou. Feeling Jimmy. Eu lembro que tinha um golpe que tu pegava o cara assim pelos ombros e tu dava ajoelhada do cara, bá, bá, bá, puxava. Aí foi o meu fim de fliperama, cara. Porque, não é sério, porque eu não tenho boa coordenação motora pra videogame. Uhum. E aí começou a parada a ficar muito sofisticada. Começou a ter combinação de pra gerar o golpe, não sei o que, né? E aí me fudeu de vez, cara. Saquei. Porra, mas o Double Dragon era sinistro porque você podia jogar de dois, né? E um travava a tela do outro, né? Isso que era uma merda. E quando ele foi evoluindo, você podia fazer golpes combinados. Ele tinha aquele chute rotatório dele, né? E aí tem uma hora que vocês podiam os dois juntos, um ficava de costas pro outro, dava os braços assim, os dois, cada um dando um chute rotatório. Era super foda. E tinha um dos inimigos mais clássicos, que era o Abobo. Lembra do Abobo? Caraca. Era super forte, com cabeça gigante, cara. Ele apareceu coisa. Exatamente, cara. Então, momentos clássicos. Esse eu lembro que foi um daqueles que o cara... Deixa eu jogar aí. Aí eu saí... Ah, tudo bem. E aí o cara começou a jogar, aí eu, pô, posso voltar? Aí o cara, tipo, não me dava atenção, sabe? Vai, minha irmã! Aí eu, oi, posso voltar? Ele, vai, padre, dá, bate! Aí, tipo, eu baixei a cabeça, assim, sabe? Eu entendi que eu tinha realmente perdido a minha ficha pra um bully de fliperama. Esse é um exemplo de um jogo que nunca conseguiram levar legal pro videogame, né? Sempre foi mais maneiro jogar no arcade. Ah, assim. Mas o Double Dragon foi febre no Master System também. Mas não, nunca era a mesma coisa, nunca era a mesma coisa. Não, era porque era melhor, né? E existiam outros que davam grandes decepções, e um deles foi o Pit Fighter. Eu não lembro direito desse. O Pit Fighter era aquele que era, tipo, tudo quadriculado, parecia que os caras fizeram com filme. É. Os Sim. caras fotografaram. Ah, eu adorava esse jogo, maluco. Era então, o Gato, Kato, o Ti... Tai. É, Tai, Kato e o Buzz. E que era o Van Damme. Isso, o Buzz era... Não, o Tai era o Van Damme. Tai era o Van Damme. Era o Tai. Tai era... O Bruce Lee, o Van Damme e o Mongol do Vingança do Nerd. Eu sempre achei ele parecido com o Kurt Russell no Aventureiros do Bairro Proibido. Porra, esse jogo era legal, cara. Tu não gostava? Era, não, não, era ótimo no arcade, mas quando ele foi pro console... Ah, Pit Fighter do console! Era uma merda, era uma merda, não tinha nada a ver com... O Pit Fighter foi o primeiro jogo que parecia imagem real, assim, né? Parecia... Pensei que era um filme, né? Porque ele foi daquela época em que eles começaram a digitalizar ele, o Pit Fighter, o próprio Mortal Kombat, ele era assim. Pô, e foi aí que o jogo virou, né, Alexandre? Foi. Street Fighter e Mortal Kombat mudaram os jogos de flipper pra sempre. Assim. Mudaram, de fato. Na verdade, eu só conheci o Street Fighter 2. Eu acho que pouquíssimos seres humanos vivos conheceram o Street Fighter 1. O 1 ninguém conhece. Ele chegou a sair pro Nintendinho, no Phantom System aqui no Brasil, né, porque a Gradiente que lançou e mudou o nome do videogame. Mas você só jogava com o Ryu. Isso que você tá falando aconteceu com o Street Fighter 2, que aí depois teve as outras versões. Mas o Street Fighter, ele realmente definiu uma era, definiu um comportamento de uma geração, definiu tudo, né, cara? Definiu os jogos que viriam... Assim como o Double Dragon fez terminar a época de fliperama do JP, o Street Fighter fez isso comigo. Porque eu tinha que fazer meia lua, Horyuken, velho, aí eu desisti porque não tinha mais coordenação. Cara, Street Fighter, ele foi o começo de uma série de jogos que hoje em dia, essa garotada nova, quando eu digo nova, eu já tô falando da galera entre 20 e 25. Eles têm uma nostalgia muito grande, e essas novas tecnologias, assim, a PSN, a Xbox Live, eles trouxeram isso com muita força, que são jogos como Final Fight, que é muito forte, Samurai Showdown. Puta, Samurai Showdown 2 é mítico, cara. É lendário. E é isso. Ok. Então tá bom. Não, eu lembro que o Street Fighter, nunca mais esqueci, porque... Lá no fliperama de São Lourenço, eu fui furtado, né, jogando Street Fighter. Bateram sua carteira. Não, não. Abriram a pochete do... Tá, então, aquele negócio de você achar que você tá num ambiente familiar e as pessoas são legais. Não existe, caraca. Não, olha só, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dar um choque de realidade. Não existe esse negócio de ambiente familiar, ambiente seguro, cara. Ué, claro que existe. Ah, é. Tá bom que existe. Claro que existe. Existe, sim. Disney, né, ambiente familiar é seguro? É, dá mole. Sabe que o Street Fighter teve uma época que era engraçado porque tinha duas máquinas diferentes. Tinha a Street Fighter e Street Fighter Alpha. E a Alpha era tipo turbo, né? Você não precisava fazer tantas firulas no controle pra mandar, por exemplo, Sonic Boom. E ele enchia a tela de Sonic Boom e todo mundo... era como se fosse For Dummies. E a velocidade era mais rápida também, né? É, todo mundo conseguia zerar esse. É, mas isso foi um evento que aconteceu nos fliperamas que estragou os jogos de luta. Eles começaram a morrer a partir do momento em que vieram essas versões muito esquisitas, que, por exemplo, o Street Fighter, eu me lembro, que no começo era aquele jogo, você soltava um poder, esperava ele morrer e soltava outro. De repente, começaram a vir esses jogos com especial, com umas coisas muito complicadas de fazer. E aí morreu tudo. O próprio King of Fighters, que foi um mega clássico, ele morreu também aos poucos, quando Andy Bogart, não sei se você lembra dos irmãos Bogart. Não. Pois é. Choque de gerações. Eu me lembro desse jogo, King of Fighters, mas não lembro dos personagens direito. Foi isso que influenciou você e o Azaghal a fazerem aquele clássico de filme caseiro Masters of Fighting? Masters of Fighting foi motivado pelo Pit Fighter. Ah, sim. Tanto que o nome do personagem principal é Pit Fighter. Não só pelo Pit Fighter, como pelo Grande Dragão Branco. Né? Também. Sim, claro. Mas é um clássico que vocês jamais verão. Get over. Eu lembro até hoje, já contei essa história, que eu estava em Búzios, num desses feriadões e tal. Imagina eu com um sorvete na mão, naquela praça de, sei lá, de Búzios e sei lá o quê, e as pessoas andando pra frente, pra ter, de repente, imagina que essa multidão de transeuntes abre e traça uma reta entre meus olhos e uma máquina de Mortal Kombat. Era algo pra que toda uma geração não estava preparada, sabe? Eu vejo o Sub-Zero arrancar a cabeça do cara e puxar a coluna vertebral junta. E, cara, foi um momento... Eu não consigo esquecer esse momento, cara. Foi um momento que eu vi, cara, meu Deus, eles podem fazer isso? Sabe, mas eu quero te perguntar uma coisa. Sabe onde eles não podem fazer isso? No ambiente familiar. Mortal Kombat foi um marco, porque... Eu não sei se é a primeira, mas uma das primeiras reviravoltas da violência nos games, que antes não era inexistente, né, cara? Mas assim, inexistente, cara, todo canto tava falando aí que, pô, batia na mulher até botar as petiolas de fora, como não tinha visto, cara? Não! Mas é que esse tinha os gráficos, que eram foto, era diferente, não era desenho só. Só, né, meu? Exatamente. Era muito mais realista, né? Exatamente. É, então amplificava. Pô, era carnagem mesmo o negócio, não era? Porra, cara. Porra, era... Ele tinha uma história muito complexa, que você não entendia nada, não. Mas achava muito maneiro. Mas sabe o que eu lembro mais de Mortal Kombat? Era o personagem Raiden, que pra mim tinha saído diretamente do Bairro Proibido, né, cara? Exato, exatamente. O cara com chapéu de palha, com... Todo soltando exatamente, muito bom. Não era ele que pulava e dava tipo um mergulho em cima do cara e gritava, eu vim da Bahia! Aliás, isso também abre um outro parênteses aqui, as traduções que a gente fazia pelos sons, né? É. Do próprio Street Fighter, né? Que tem o ataque das corujas! O Sonic Boom, que era Alec Fu. Alec Fu! O Honda, né, falava cuscuz. O Mortal Kombat, ele trouxe esse negócio nos flippers, que hoje é muito famoso nos videogames, mas que era aquele negócio, você já viu que tem uma fase escondida? Ele tinha esse lance, tinha inimigo escondido, tinha muita coisa que você podia fazer, que você não conseguia, porque você não jogava tanto, teu pai que te dava dinheiro pra jogar, mas ele trouxe essa diferença, né? E era maneiro que era, sei lá, desde que, da hora que abria o shopping center até a hora que fechava, tinha gente um lutando contra o outro. Dificilmente você conseguia ir passando de fase, porque sempre tinha um cara que botava ficha pra lutar contigo. Mas isso era uma filha da putagem. Tu tava junto, o cara nem perguntava. Jogava ficha aí. You have to... Porra, meu irmão. Here comes a new challenger! Porra. Vai descrer. Mas é engraçado também, bem lembrado esse negócio da ficha, porque eu também sofri um pouco com essa parada, que como eu era um garoto baixinho, gordinho, eu não podia me impor contra os malandrões do fliperama, né? E aí era assim, Tartaruga Ninja, Pit Fighter, o jogo dos Simpsons, todos esses eram os mais procurados, que tinha uma galera em volta, né? E aí, o que acontecia? Você chegava, bom, quando o cara morrer, ele vai sair, eu vou apertar o botão rapidinho pra acabar o continue e vou começar o jogo, né? Aí, beleza, aí o cara morre, opa, minha vez. Aí ele vai, bota a mão no bolso, taca a mão na ficha, dá continue. Aí eu, ok, quero continuar. E aí, o cara morria de novo, aí o cara vai lá e botava outra ficha. O cara morria de novo, botava outra ficha. E eu ficava assim, tipo assim, toda vez que ele morria, eu ia fazer... Ah! E aí ele botava outra ficha, aí ficava quieto de novo, sabe? E aí, tipo assim, eu não conseguia descobrir como o protocolo social disso no arcade, né? Afinal, o cara... Você acabava na máquina do Pac-Man lá no fundo. eu lembro que... E tipo assim, quando você tá no fliperama, você tá em constante... uma guerra de cálculos, que é o tempo que você tem disponível pra ficar lá e as fichas que você tem. Tipo assim, o dia perfeito é você conseguir calcular o término das suas fichas pra o momento de seus pais chegarem lá e vambora. Você podia levar a ficha pra casa pra próxima vez que você fosse, você não era obrigado a devolver. Mas aí você... Não, mas se uma criança tem 10 fichas e ela gasta só 8, ela saiu no prejuízo, mesmo podendo guardar as fichas. É, exato. Pô, quando é que você vai voltar? Eu guardava ficha pra levar outra vez. Então, pô. Mas assim, eventualmente isso aconteceu. acontecia, mas você não conseguiu aproveitar todo o potencial de jogatina. Pior é quando ficavam te secando, né, meu? Pra tu sair da máquina e... Pode crer. Pô, né? tava num dia ruim, pô, tu passava uma vexame, pô. A galera torcendo contra mesmo, né? E é exato aí que acontecia. Quando eu estava jogando e eu queria gastar mais fichas pra continuar jogando, muitas vezes eu lembro de ter acontecido de eu morrer e o cara já meter o braço nos botões, assim, pra meio que me empurrar pra trás, sabe? E aí eu já tava pegando a ficha e eu, de repente, já não pô, tava mais. Era um inferno pra tu ir pro fliperama, né, cara? Era um trauma pro Jovem Nerd, né, cara? Tu tomou porrada, tu foi bullying, tu todo tipo. Foi furtado lá dentro. Foi furtado, quem a pochete. Eu falei, cara, que era um ambiente muito sinistro, cara. Não era, o ambiente era normal, você que era um Howling, cara. E daí, dos flippers, nós fomos para a casa de jogos de videogame. Eu acho que talvez só eu tenha ido aqui, ou não? Não, eu fui. Joguei. Aquelas casas que alugavam videogames por tempo também, né? Lá nas televisões com os consoles, né? Super Nintendo, Mega Drive, etc, né? Mas você, por exemplo, nessas casas de aluguel de hora de console, que era um proto-lan house, né? Sim. Era um ambiente sinistro pra você ainda e tal? Ou já começou a ficar mais... Jovem Nerd. O trauma foi violento demais, né, cara? Não, porque eu tenho uma história disso. Eu, voltando do colégio, pegando um ônibus pra voltar pra casa, eu fui assaltado. Um rapaz que tinha bem cara de playboyzinho, foi, roubou um Walkman, e tal, e a cara, cara de ambiente familiar. Na rua. Aí, beleza. Aí, outro dia, o cara me assaltou, entendeu? Aí, eu fui lá no lugar onde eu sempre alugava os jogos, ou ficava lá jogando. Quem é que tava jogando lá? O Marginal. O Marginal que me assaltou na rua. Perto bandido do familiar. E aí, qual é a minha reação? O que que eu fiz? O que que você acha que eu fiz quando eu vi o cara? Você fugiu. E o cara me viu. Não. Se escondeu e ficou pensando o que poderia fazer. Você sabe o que eu fiz, cara? Fingiu que não conhecia. Não, ele tava jogando Sonic e ele me viu. Ih. E aí... Se ligou pra sua mãe. Não, cara. Se ligou da parede. Desligar na parede, ia ser, pô, te bater palma aqui, cara. Não, cara. Eu ensinei a ele como ganhar uma vida que tava escondida na fase. Ai, que bitch. Caraca. Que bitch, cara. O cara é bitch, porque cara, meu irmão. Eu queria que o cara visse que eu era um cara legal. Que bitch, cara. Eu queria fazer a paz, sabe, entre você nós. Você é um lixo, cara. Queria que ele virasse teu protetor. Eu queria que o cara visse que eu era um cara legal pra que não me assaltasse. Pô, ele tava frequentando o lugar que eu ia, maluco. É lugar jogo, cara. E aí, o que aconteceu? Aí ele riu, agradeceu e valeu. E aí, valeu, passa a carteira. Aproveita e passa a carteira. E na hora que foi embora, tirou o jogo do Jovem Nerd da tomada, né? Não era um lugar muito tranquilo, não. Eu concordo com o Jovem Nerd. Eu já tava mais velho, então eu não levava desaforo pra casa. Mas, assim, eu via muito, muito disso, assim. As pessoas meio que oprimindo os Jovem Nerds da vida, assim, sabe? E aí, por causa dessas casas, os flippers, eles mudaram. E eles se transformaram em coisas muito esquisitas. Você tinha um jogo de skate que tinha um skate pra você controlar. E que quem anda de skate ficava puto porque aquilo não tem nada a ver com skate, né? Cara, não tem nada a ver. Assim, era a época que eu tava tentando aprender a andar de skate e era muito diferente. Mas vou te dizer uma coisa. Eu ia pro flipper porque era lá que eu conseguia fazer as coisas, assim. E era muito famoso, assim. E tinha a máquina de dança, aquela porra. Ah, aí sim, aí é o fim. É porque o arcade teve que mudar, porque o jogo, você vai ter o jogo igual que você tem em casa, e os consoles foram ficando melhores que os arcades, né, os gráficos e tudo e tal, e eles tiveram que, pô, eu vou fazer aqui um negócio que não tem como o cara ter em casa, né? Aí começou a era dos trambolhos. Dos trambolhos, exatamente. E... Ah, os fliperamas tinham máquinas que você não poderia ter em casa. Simulador de bateria. Bateria, de instrumentos, aqueles jogos de avião que a porra dava looping, girava do que é lado. Exato. Tinha aí é que virou familiar, pô, aí só foi molecada, só foi nego que nunca frequentaria fliperama, tanto, entendeu? Que no Rio, eu lembro que abriu no shopping lá o Gameworks, que era uma franquia internacional do Steven Spielberg. O Gameworks era foda pra caralho. Era foda pra caralho. E aí sim virou uma parada familiar. Esse sim, porque esse você tinha... A entrada tinha um controle, né? Tinha familiar e elitizado. Sim, sim. Exatamente. Era o paraíso da classe média carioca. E não era ficha, era cartão. Era cartão, era já, cartão. Exatamente. Não era barato, igual uma fichinha de... não era sempre que eu podia ir lá, não, mas quando eu ia era festa, tipo, era realmente caro. Mas quando tinha uma festa era do caralho, porque eram 3 horas liberadas. Mas o lugar era muito maneiro, porque não era só os jogos, assim, todo o ambiente, né? Era um lugar realmente foda de ir. O Game Works, ele tinha uma parada que ele tinha a sessão Arcade Classics. Sim, você chegava lá, você jogava Galaga, você jogava Pac-Man, você jogava essas coisas que você nunca jogava, você na época não jogaria, mas ele tinha nostalgia, né? Sim. Tinha um lá que eu me lembro, que era, você voava na Asa Delta e era demais. Era um simulador. Era um trambolhaço, porra. Um simulador que ficava te sacudindo do que é lado. Tinha simulador de montanha-russa. No próprio Barra Shopping, área de games, eu não lembro qual era o nome, tinha um negócio que era um braço mecânico gigante e que você entrava e falava, eu quero o nível máximo. E aí a parada te sacudia, te virava a cabeça pra baixo, não lembra dele? E tinha uma parada que pra mim foi o melhor jogo de todos os tempos de fliperama, que foi nessa época também que surgiu, que era um que você tinha um martelo sinistro, assim, sim, e tinham vários buracos. E aí aparecia o jacaré, você tinha que dar uma porrada no jacaré. Tinha jogos de soco, de chute, né? Futebol, de boxe, de luta, de queda de braço. Acho que foi só aí que chegou no Brasil aquele modelo que acho que nos Estados Unidos existe há muito mais tempo, daqueles jogos tipo esse que você bate na cabeça do cachorro, pastor ou whatever, que sai do buraco, e você ganhar aqueles tickets. Montanhas e montanhas de tickets. Jogava bola de basquete no negócio, atirava bolinha tipo de bocha naquele alvo, com buracos e tal. E você, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, você trocava toneladas daquele ticket por um chiclete, né? Era uma merda. E a máquina de pegar ursinho? Aquela garra. Exatamente, né? Pegava ursinho? Ô, Azaghal, você deve lembrar, você tá falando do Game Works, foi ali que nós tivemos contato pela primeira vez com o Kinect. Exatamente. Ah, naquele jogo de luta, né? Tinha um jogo de luta de merda que não funcionava. Eu lutei com o Azaghal no Rio Sul. Isso, é verdade. E você dava soco e chute, né? Isso, cara. Ele respondia. Tinha um de polícia que era muito forte. Que você tinha que se esconder. Porra, era demais. Esse era você sair com as pernas fodidas. Puta! Esse era o inferno do sedentário, cara. Porque você que ia jogar, se empolgava na terceira ficha, não era mais ficha, era cartão, né? Mas no terceiro crédito você já tava na merda, cara. As coxas em flâmulas, cara. Exato. Flâmulas. E pra essa nova geração que tá achando que o Wii U vai ser uma grande revolução, porque você tá jogando com uma arma e você bota aquele negócio na frente da televisão, você vê a mira da sniper, já tinha lá no Game Works. Verdade. Tinha um jogo de sniper, que era bem maneiro. Inclusive, essa sessão dos jogos de arma, de tiro, de morte, era só pra maior de 18. Sim. Era assim, o cara, a segurança pedindo identidade, ou então você tinha que ter bigode pra entrar. Mas esse foi meio que o fim, né? O último suspiro dos arcades, né? Ainda existem em alguns shoppings esses lugares de arcades. Mas muito difícil, né? É difícil e é engraçado porque tudo é pior do que os consoles que as pessoas têm em casa. Exato. Hoje. E, aliás, o que eu já vi em muitos lugares são máquinas que tem o console, o PlayStation 3 com um jogo de PlayStation 3. Aqui em Curitiba tem um shopping mais popular, o shopping mais novo de Curitiba, e ele tem um arcade, um fliperama, e a maior parte dos jogos são consoles. Console, eu vou muito em festa de criança em buffet, né? Porque meus amigos agora estão tudo com filho pequeno. Uhum. E é só isso que rola. Tudo quanto é buffet, os arcades são com console dentro. Pois é, né? Que é mais fácil. Mas é porque o fliperama, ele tinha uma experiência que não importa, porque a morte veio com o PlayStation e, pô, o jogo custava 10 reais. Isso nunca tinha acontecido na história. 10 reais o Pipipichu, né? Não, eu tô falando do pirata. Então, o pirata e o Pipipichu. Pois é, mas todo mundo podia agora jogar qualquer jogo. Você podia ter 20 jogos na sua estante. E isso começou a matar, aos poucos, o flipper. Só que, assim, uma experiência do flipper que nunca vai ser reproduzida com console, com computador, voltou com a Lan House. O que é, JP? Eu ia falar que era com tubelada que o Jovem Nerd levou. Pode ter acontecido na Lan House, inclusive. Então, a Lan House, ela se transformou num ambiente hostil também depois. É isso que eu ia falar. A Lan House, ela, na verdade, é a internet, né? É a grande estrela da Lan House, né? A Lan House não precisa necessariamente estar com jogos, né? Que nem aquelas locadoras, né? Tem muita gente acessando Orkut, falando MSN, Facebook e tal. Não, não. A Lan House mesmo, o conceito de Lan House, ele é o seguinte, são jogos em LAN. Você não precisava nem ter internet necessariamente. Sim, sim, na Lan House sim, que eu trabalhei, por exemplo, foi ali 2003, 2004, tinha o CS, que foi o Febre, o Boom e o Ciro Darlan enchendo a porra do saco. Sim. E o CS não tinha internet, ninguém jogava internet, era CS, Warcraft. Não, aí mas botava... a Lan House não tinha internet? Não, não tinha. Não tinha, ah tá. Tá certo, o nome Lan House, Lan, é realmente da rede. Em rede. Em rede ali, né, com jogos de internet, tá certo. E isso foi uma coisa que começou na época ali do Doom, mas assim, ninguém tinha acesso aqui. O Doom, ele podia ser jogado em rede e tal. E aí depois com a Lan House, vieram esses jogos. E não tinha, demorou muito pra ter internet dentro de Lan House. Entendi. Entendeu? Mas esse negócio... Não, peraí, mas em 2003, 2004, internet Lan House? Não, não, não, possível, não tinha, cara. Não. Não tinha não, porque eu trabalhava numa das maiores Lan Houses do Rio de Janeiro e não tinha internet. E assim, tinha aquele negócio, você tinha um time da Lan House, e aí você ia pra outra Lan House enfrentar o time, tinha aquela história toda. Como é que é? É, você tinha um time. Tinha um time, time da Lan House? Time de... Ah, é a galera que se encontra lá. Caraca, cara, todo parabéns. Dia. Cara, sabe o que é a Lan House? É o paintball dos frouxos. A gente tá falando de flipper e tal, mas desde a década de 80, você tinha grandes campeonatos no Japão, nesses lugares, de videogame. Aí quando chegou esse negócio da Lan House, e aí você já tinha, todo mundo já tinha internet em casa, já era uma coisa bem divulgada, esses campeonatos de CS, essas coisas, você tinha um time brasileiro que era patrocinado pela Intel, que era o MIBR, disputava campeonatos, aí os caras ganhavam na época, os moleques de 18, 17 anos, ganhando 3 mil pra jogar CS o dia inteiro, sabe? Era um... Eles treinavam na Lan House e ficavam atrás do açougue de Caxambu, né? Mas tinha isso, e você tinha o grande jogador lá, que foi uma motivação pros caras, que era o tal do Riton, que seria o Neymar aí hoje, pra todo mundo querer jogar bola, só que numa época de Lan House. Como é que em é? Um outro ambiente. Tinha um ídolo das Lan Houses? Tinha um ídolo mundial, assim. Caraca, o cara era... existe então um universo Lan House. Existe. Que é um universo marginal. Exatamente. Não, então, nas grandes Lan Houses, eu não sei se na que o Beto trabalhava era assim, tinha algumas regras, assim, não podia ser em horário de aula. Não, isso foi depois. A Lan House, quando ela começou, era tranquilo, ninguém conhecia, né? Então, assim, ah, olha que coisa legal, casa de videogame, e os pais levavam os filhos e tal, e não sei o quê. E aí começou a ter muito problema de nego matando aula dentro de Lan House. Vou jogar. Eu era um desses. Eu matei muita aula dentro de Lan House. Aí te contrataram. Já que você não vai dar certo no colégio, vem pra cá. Pô, mas isso sempre existiu, cara. O cara ia te matar na aula e ia pro fliperama. E agora ia pra Lan House. Motivo pra matar a aula nunca faltou na vida. Exato. Mas a Lan House, cara, ela cresceu de uma forma absurda. Quando começou a ter eu lembro, Lan House, foi uma febre mesmo. Os lugares, cara, era um negócio muito grande. E aí tinha aquele outro lado também, que o jogo que todo mundo jogava era o Counter-Strike. Tinha uma fase na favela do Rio. A fase da favela foi... Joguei muito Counter-Strike com o Jovem Nerd. O nome da Zagal no Counter-Strike era Atalaia Jurubeba. E depois eu fui descobrir que era remédio fígado. Negócio assim. Filha da mãe. A gente jogava bastante, cara, é verdade, era uma febre. Pois é, mas a Lan House se tornou um ambiente muito hostil. Aqui na região da Tijuca, por exemplo, num raio muito curto, assim, pra quem conhece, na região próxima pra San Spencer Shopping Tijuca, você tinha umas 6 ou 7 Lan Houses. A nossa lá, ela era meio elitizada, então a gente tinha um certo cuidado, porque vinha muita criança e tal, não sei o quê. Mas se tinha aquela Lan House, no escurinho, no cantinho, que tinha, sei lá, 6, 8 máquinas, e ali tinha muito mais marginal desse, que entrava sem camisa, de chinelo e tal. Aí tinha que chamar o pai do Tucano. Mas de que forma ele provava a sua marginalidade? Ele? Cara... Não era por estar sem camisa e de chinelo, né? Não, então, ó, tinha uma Lan House próxima, que a galera vendia maconha, virou ponto de que droga. Aí, mas aí, olha só, virava o antro dessas paradas porque o dono ou lógico, alguém do staff permitia. Levava, é. Porque se o cara começa a vender maconha, ou que seja, dentro da lan house, o cara pode simplesmente chamar a polícia. Não, com certeza. Porque... ou pode falar, olha, para de fazer essa porra aqui, entendeu? Exato, e é por isso que eu tô falando. Lá onde a gente trabalhava, era mega elitizado. Porque assim, funcionário de lan house era o quê? Era moleque. É, tudo entendeu? Moleque. E, pô, só que lá não podia vender cerveja. E lan house era um lugar que vendia cerveja. Então, assim, era um lugar muito propício pra chegar alguém e reclamar. Falar, e aí veio o senhor Ciro Darlan, o cara que proibia tudo, e ele botou a lei. Você não podia ter lan house a 1 quilômetro de colégio, você não podia ter pessoas uniformizadas. Eu vou contar uma história pra você não aqui. Não podia menor de idade. Não, isso foi depois. É. Primeiro, você teve uma lei que tentou segurar pra, assim, quando você não estiver estudando, você pode brincar. Sim. Mas aí, os moleques saíam do colégio e ficavam o dia inteiro. Mas, assim, o dia inteiro. Tinha um bom número de moleques que chegava lá, assim, 12:30, e saía de lá 9 horas da noite, todo dia. Quanto é que o cara gastava por dia? Aí a gente começou a fazer pacote, mas tinha gente que botava e chegava e botava, bota R$200 pra mim. Caraca! Ai, cara, esse é o cara que reclama que jogo é muito caro. O cara gastava R$200 no... por dia na aula. Pois é, mas esse o pai dava o dinheiro, né? Porque tinha muito moleque também que não comia, que ia a pé pro colégio pra gastar o não, dinheiro cara, na lan house. O cara que passava, todo mundo que passava o dia na lan house não comia nada, né? Ninguém, cara. Mas tinha uma coisa legal que a gente falou do score lá do Flipper. As lan houses, elas tinham o ranking. E o ranking era muito disputado. As pessoas queriam chegar na lan house e ver na tabelinha. Olha, eu estou em primeiro, eu estou em segundo. A lan house é a mesma coisa que o Flipper, né? Só seguiu junto com o tempo. Mas aí depois foi proibido. Aí começou. Não... Mas peraí, esse ranking é a mesma coisa que hoje o cara jogar Call of Duty e ele tá lá no ranking, no mundial, entendeu? Não é? Exatamente, era isso. E você tinha o ranking geral da lan house e você tinha o ranking da partida. Então, mas foi proibido o ranking? Não, o ranking não. Bom. Aí o que aconteceu foi proibição de menor de idade. Aí morreu a lan house de vez. Uhum. Você tem até hoje lan houses que se sustentam, assim, no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro. Tem uma lan house enorme que a galera sai do trabalho na hora do almoço. Se chega lá, cara, são 3 andares, assim, 30 máquinas em cada andar. É uma coisa muito... Mas aí a galera tá na internet, no Orkut, no Facebook, no MSN. Jogando, não. Cara, jogando? Nenhum lugar de 3 andares junta a gente pra acessar a internet. É jogo, é game. Você não tem noção, quando, cara. Quando a lan house é pra jogo, ela é pequena. É só aquelas telefônicas que tem um pedaço pra acessar a internet, sabe? Diferente. Não, não é não. Não é? Não, não é não. Como assim? Se você vai no shopping, o que tem no shopping é... Não sei, nem se pode se chamar de lan house. Mas não é pra game. É pra internet. É lan corredor, né, cara? É lan corredor. Lan quiosque. Não, olha só. A lan house no qual eu trabalhei, hoje eu sou o dono dela. E ela tem 25... Olha aí, venceu na vida. Oh. O garoto que matava a aula... Aí, o mundo. Chupa mundo. O garoto que matava a aula pra ir na lan house começou de baixo. E agora é dono... Cara, é a história do Silvio Santos, cara. Caraca. É o Beto Estrada sapateando na cara da sociedade. Porra, pode falar pra galera que falava não vai longe. Cadê? Onde estão os colégios? Onde tá aquela galera do colégio hoje? Aonde? Meu irmão. Pode crer, porque eu terminei o estudo na Kigawa. Olha aí. Toma aí. Tamo olha junto. Aí. Só os bons. Só os fortes. Pois é. Mas assim, hoje a gente tem lá 25 máquinas, cara. E eu vou falar uma parada, assim. É impressionante como as pessoas gostam de acessar o Facebook e o YouTube pra ver filme e anime. Uhum. É um negócio nego assim, cara. Paga pra ficar vendo filme na tua lan house. Tuas cadeiras são confortáveis? São. Não, lá a gente cuida muito bem. Snack, assim, tu vende muito biscoito, Coca-Cola, essas coisas? Não, eu não posso vender isso. Por quê? No prédio onde é a lan house, fica embaixo de um prédio. Mas não pode. Mas assim, tem muita, cara, tem muita coisa. Agora, isso que você falou é verdade. Assim, não sobrevive só como lan house. Eu tenho outros serviços lá que... Opa, mas esse você não pode falar aqui no... Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.